Fala galera, meu nome é Lucas. Meu nome é Silas. Meu nome é Isadora. Olá, meu nome é Rafael. Vamos fazer uma sinapse? E pra comentar hoje a primeira notícia do dia, Starman diz adeus à Terra em foto que faria sucesso em qualquer Instagram. Pra quem não sabe, aconteceu na semana anterior, o bilionário Elon Musk conseguiu colocar em órbita o seu Starman montado no seu carro Tesla. Não, mas peraí, quem que é esse cara? Ah, o Elon Musk é basicamente o Tony Stark da vida real. Só que sem armadura. É, sem armadura, por enquanto. Mas só que o cara, ele já criou a Tesla, que é uma empresa de carro, a SpaceX, que é a empresa de transporte espacial. E ele também tem outra empresa, que agora eu não lembro o nome, que ele lançou um lança-chamas recentemente, só porque ele pode lançar. Que o cara é foda. Que agora eu vou até dar uma pesquisada aqui, que eu não lembro qual que é o nome da empresa. Mas só que basicamente ele conseguiu colocar em órbita um dos seus carros, porque ele pode, e ele conseguiu com sucesso pousar os módulos de foguete que ele colocou no espaço de volta no lugar que eles foram enviados, que economizou bastante grana. Então provavelmente o governo americano vai dar continuidade nesse programa espacial deles. Vamos ver o que, que vai dar. É, isso você falou que tinha economizado 900 milhões de dólares. É, então, o nome da empresa é, por mais engraçado que possa parecer, é The Boring Company, que em bom e velho português é a companhia chata, ou algo do gênero. Ele basicamente lançou um lança-chamas no mercado norte-americano, que já é um mercado altamente consumidor de armas de fogo. E agora as pessoas podem ter no conforto do celular um lança-chamas portátil. Basicamente, Estados Unidos sendo Estados Unidos. Foda sendo um cara foda, né? E um cara foda sendo um cara foda. Em breve ele deve lançar uma armadura com esses lança-chamas na mão dele. Vem coisa, tipo, de volta pro futuro. É. Quem pode, né? E uma coisa muito interessante que ele fez também para os fãs de Guia do Mochileiro das Galáxias, no painel do carro ele colocou em letras garrafais e bem amigáveis a frase Don't Panic, que é uma homenagem ao maravilhoso Douglas Adams, que escreveu a coleção do Guia do Mochileiro das Galáxias. E significa basicamente, não entre em pânico. E também divulgaram bastantes imagens, e essa foi uma das transmissões, ou a transmissão mais vista no YouTube ao vivo, bateu recordes na plataforma. E outra coisa muito interessante, que eu não sei se o pessoal aqui viu também, quando o carro estava em órbita, eles filmaram. Ou seja, a gente conseguiu ver que a Terra realmente não é plana. Caso realmente algumas pessoas ainda não tenham dúvida disso, a Terra é redonda, gente. Por incrível que pareça. E esse vídeo do Elon Musk conseguiu provar mais uma vez que a Terra não é plana. A Terra é bem redondinha. Mas, tipo, ele mandou o carro vazio? Como que foi a parada? Não, ele mandou com o Starman, que é basicamente um manequim vestido de astronauta, com um bracinho em cima da porta, dianteira esquerda, tirando uma onda e mostrando quem é que manda no espaço. E o mais legal é que ele impulsionou o carro em direção a Marte, porque o objetivo dele é chegar com o carro em Marte. Então o carro, enquanto a gente fala agora, ele está indo a cerca de 30 mil km por hora até Marte. O que é muito interessante, porque já bateu todos os recordes de qualquer carro que o ser humano já produziu. Ou seja, se algum dos nossos ouvintes tem uma Ferrari ou algum outro carro assim que tem uma boa aceleração, uma Lamborghini que tem uma boa aceleração, infelizmente o carro de vocês já ficou pra trás. Acho que o carro, nenhum carro na Terra consegue chegar a 30 mil quilômetros por enquanto. Até o Elon Musk inventar algum que também consiga. Que é o cara, como eu já falei, é o Tony Stark. Então vamos para a próxima notícia. E para outra notícia, vamos lá. Um novo teste de DNA procurará aproximadamente 190 doenças no código genético do seu bebê. É, parece que a gente tá entrando num novo período eugenista, né? Sim, parece que sim, Lucas. É, a notícia fala que você pode identificar 193 doenças genéticas em bebês. Nossa, é coisa pra caramba. É, como a epilepsia, anemia e outras desordens metabólicas. Nossa senhora. É, que isso aí vai abrir um precedente gigantesco, porque se parar pra pensar, o pessoal vai querer começar a editar outras coisas também, né? Cor do olho, cor do cabelo, tamanho. Será? Eu acho que não é... Ah, seria interessante a parte de você poder evitar que seu filho tenha alguma doença grave, alguma doença degenerativa, alguma doença que cause problemas na vida dele. Agora, você usar simplesmente para poder modificar características físicas, que é um pouco meio irrelevante, né? Desnecessário. É. E também levanta outra consideração também. Imagina, você vai ter seu filho, aí você descobre que com 3 anos de idade ele vai ter câncer. É meio pesado, né? Porque, por exemplo, você como um pai, o que você vai pensar assim? Pô, vale a pena colocar um filho no mundo pra ele sofrer? Não só o filho, né? Mas como os pais também vão ter uma puta carga emocional. Pensando nisso o tempo inteiro da vida criança, né? Aí às vezes super protege ou já fica com todos esses dedos, né? Exatamente. Não que o teste genético ele seja, assim, 100% preciso, mas o pai pai e a mãe já vão ficar com o pé atrás, né? Pode nunca acontecer, né? Imagina. Pode nunca acontecer. Aparece lá que a criança pode ter câncer e tá, passou a data e não acontece. O pai fica naquele sofrimento. Mas isso aí pode... Mas a chance disso acontecer é... Por exemplo, a chance de a doença acontecer é grande. Agora, ao tempo, vai ser difícil de você, sabe? É, então... Sei lá. Eu acho que é meio complicado, porque... abre precedente pra muitas coisas novas. Porque a gente já trabalha com coisas desse gênero, de coisas desse tipo, com plantas. A gente faz isso com milho, a gente faz isso com morango, a gente faz isso com trigo, a gente faz isso com muitas coisas. Mas começar a fazer isso em ser humano vai ser meio doideira. É, vai gerar um debate muito grande isso, né? É, a utilização desse tipo de conhecimento para ajudar no diagnóstico de doenças graves é algo muito interessante, né? Certas doenças, quanto mais cedo você descobre, né, a doença, talvez o tratamento seja mais eficaz. A questão, acho importante ser discutida, é quais serão as outras utilidades para esse conhecimento. Será que, assim como, por exemplo, a descoberta da teoria da relatividade, do avião, que foram utilizados para coisas, né, que foram prejudiciais para a humanidade, será que esse tipo de conhecimento futuramente não vai ser utilizado para algo ruim também? Então, acho que cabe muita discussão sobre esse tema antes de realmente a gente começar a utilizar ele em larga escala. É, a gente volta para aquele assunto básico que a ciência pura é realmente neutra. É, a questão é do discernimento do médico também, de saber, tipo, até que ponto isso deve ser falado pros pais, ou tipo, da 193, sabe, o que deve ser, tipo, mais focado ou não, assim. É porque tem pais que nem vão querer saber, eu acho, o resultado. É, determinadas porque coisas, eles vão, né, ficar com medo de, talvez, interferir no futuro, né, da criança que eles vão ter. Uhum. É, antes de divulgar essa tecnologia também de diagnosticar essas doenças, é necessário também mais pesquisa para ver a questão também. Não é só porque a criança vai ter portador do gene que ela vai manifestar a doença. Então, ver se há uma maneira de diagnosticar mais eficaz, né? Ver se, quais são as chances da pessoa desenvolver aquela doença no futuro. Se for uma chance muito pequena, então é provável que ela seja portador do gene, mas que ele não vai se manifestar. Então isso também é uma coisa muito incerta também. Mas já que o seguro morreu de velho, então bora pra próxima. E para nossa última notícia do dia de hoje, após morte de macaco por febre amarela, Prefeitura de São Paulo fecha mais 4 parques na Zona Sul. Eu acho mais engraçado porque faz mó vozeirão pra ele aparar, tá, né? Mas é pra chamar a atenção mesmo, pô. Tá. É, basicamente, isso que aconteceu foi depois de uma morte de um sagui que desencadeou também a vacinação em outras cidades da Grande São Paulo. Graças a isso, a prefeitura municipal, ela fechou alguns parques da cidade, porque depois que morreu esse sagui, o pessoal entrou em pânico e agora, aparentemente, eles animaram um pouquinho mais de vacinar. É, porque só vai correr pro posto quando a situação já tá feia, né? Isso aí, tipo, é um caso, os macacos, tipo, ajudando na detecção da doença, né? Onde o caso de um caso silvestre, né, um animal silvestre, acaba fazendo com que o governo se alerte e vá vacinar os focos, né, tipo, os locais que são as áreas onde o vírus pode estar caminhando. E esse é um ponto importante, mostra a influência dos macacos, tipo, eles estão aí para ajudar nesse processo todo, eles são vítimas também, e não como outras pessoas pensam que eles são a fonte da doença pra gente, né. A gente vê aí vários casos de macacos, tipo, morrendo, foi encontrado até mico-leão-dourado no Rio de Janeiro. Nossa. Vítima de morte, né? Eles até colocam. Não, febre amarela não. Ah. De morte por pessoas mesmo. Tipo assim, eles colocam até execução na notícia que eu li. E no Rio de Janeiro, assim. Então, se vocês quiserem saber mais, lembre-se, em Sinapos tem tudo. Pode entrar lá e ler. E realmente é uma coisa que é muito preocupante, porque a partir do momento que você começa a matar um bioindicador. Bioindicador, pra quem não sabe, é o indicador de determinada coisa. No caso, os macacos, eles são bioindicadores de presença da febre amarela na localidade que eles estão. Só que as pessoas vão lá e matam o bioindicador, ou seja, o nosso bioindicador acaba sendo os seres humanos mesmo. As pessoas começam a morrer, que aí sim o pessoal começa a ver. E outra coisa legal de falar é que os macacos, o mosquito específico que é o transmissor da febre amarela, ele é silvestre. Então ele tende a ficar na copa de árvore próximo de macaco. Ele só vem pra perto da população, né, em zonas mais rurais, ou quando as populações de macacos estão sendo dizimadas. Então, assim, vamos usar o bom português. É. Se não tem macaco, eles vão chupar sangue de gente mesmo. E aí a gente... Que alegria. Se ferra. Então, gente, lembrando, sem matar macaco, é importante preservá-los. E é legal falar também que A Márcia Chama, que é a bióloga coordenadora da Plataforma Industrial de Biodiversidade e Saúde Silvestre da Fiocruz, ela correlaciona, né, o ocorrido em Mariana com o aumento dos casos de febre amarela. E ele diminuiu, né, assim, por causa da devastação do ambiente, a imunidade dos macacos, diminuiu, tipo, a alimentação deles, então, tipo assim, eles ficaram mais debilitados e mais propensos, e aí foi se espalhando, então... Isso é pra refletir um pouquinho sobre a vida do universo e tudo mais. Mais alguma coisa pra comentar, gente? Uma coisa importante falar também é quando uma pessoa, ela tá no ambiente silvestre, ela é infectada com o vírus da febre amarela e ela vai pra uma região de cidade, né, onde tem a presença do mosquito da dengue, essa doença pode ser disseminada por outras pessoas. Então é muito importante, principalmente nessa época que a gente tá de verão, onde tem muita chuva, a gente tá realmente reforçando cuidado com a dengue também. Mesmo a dengue por si só sendo uma doença muito grave, né, juntamente com a Zika, com a chikungunya. Então a febre amarela também ela pode ser transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que é o mosquito da dengue. Então a gente tem que realmente reforçar o cuidado nossas casas, né, ver os vasinhos de planta, tampar as caixas d'água, não guardar pneus ou garrafas que podem acumular água. Então todos esses cuidados também são necessários também para evitar a febre amarela, além dessas outras doenças que a gente já convive há bastante tempo com elas. E afinal de contas, o transmissor? É o mesmo, né? Na área urbana, é o mesmo mosquito que faz a transmissão dessas doenças. Famosa Aedes aegypti. Então, gente, sempre lembrando as sugestões do governo federal e as sugestões do Silas. Não deixar a água parada, tampar a caixa d'água, coisas do gênero. Sempre façam isso, não deem bobeira. E procurem um médico para ver a situação de vocês e se vacinem. É. E não matem os macacos. E não matem os macacos, por favor. Esse foi mais um podcast aqui do Grupo Sinapse. E, por incrível que pareça, pela primeira vez a gente conseguiu fazer todo mundo junto aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais. Foi difícil. Sabe-se lá quando a gente vai conseguir juntar todo mundo de novo. É, exatamente. Aproveitam, ouçam bastante a gente. Pois é, porque junto assim vai ser meio complicado, porque cada um faz coisa em um lugar diferente do nosso Brasilzão. Mas então é isso aí, gente. Peço que vocês, se gostarem, comentem, curtam, compartilhem. Se inscrevam na página para receber nossas atualizações do Facebook, do Instagram, a gente também está postando agora. Então sigam-nos nas redes sociais, divulguem-nos e se vocês tiverem qualquer sugestão, façam um sinapse conosco. Até mais, galera. Valeu! Valeu! Tchau!